Cara, não tem chamado melhor do que o chamado da natureza. A natureza chamou, meu irmão. Por isso que eu falei pra esperar. Quando a Cara, natureza. tem chamado melhor, sim, cara. Eita porra. É, a caixa. A carta de Hogwarts. Lá vem a Também, também. Mas aquele chamado quando a pessoa do financeiro te chama com o seu pagamento na mão, assim, ó. Ó, ó. Não sei o que é isso, não. Rapaz, isso é que é o melhor chamado que tem. Melhor chamada é quando você dá uma encaixada por trás, Edu. Eita porra! Aí sim. Que delícia. Chega, chega a cara. Fazer assim. Ai, Edu, chega a fazer assim. Ai, ai. Caralho, por um momento eu pensei que o espírito de Jailson estava aqui entre nós. Meu tuteia. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhote. Fala, galera. Tamo aí de volta porque falar de um dos canais mais saudosos do mundo... É comigo mesmo. Olha aí, olha aí. Junto aqui conosco, ele, Nelson Lopes. O que acontece vira manchete. É, maluco. Poxa, velho, roubou minha referência pra fazer os recadinhos, cara. Olha aí. Show de bola. Também aqui junto hoje, ele, Flávio Acevedo. Fala, galera aí. Manchete, você em primeiro lugar. Olha aí, olha aí, olha aí. E agora ele, Ricardo Spider. Olá, seres. Então hoje eu vou falar uma curiosidade aqui, que é o seguinte. Você sabia que é possível você ler algo que você não concorda na internet e simplesmente tocar a sua vida? Caraca, não, cara. Ô Spider, tem gente que não consegue, não. É possível fazer, né, cara? Tipo, é possível seguir a vida aí, você só lê e segue baile, cara, entendeu? Né? Olha só, se 10% das pessoas da internet seguissem o conselho do Spider, já seria um alívio, nossa. Pô, vamos propagar isso aí, vamos propagar isso aí, essa ideia é boa, cara. Né? Ô, Spider, não... Isso, vamos fazer o seguinte, vamos escrever isso na internet e vamos hatear quem for contra. Mas é, esses caras aí é tipo quando você enche um balão até no limite, não tem? O cara, se não, como se viesse assim, desse uma cutucada e saísse embora, mano. Corresse, entende? Spider é aquele tipo assim, escrevi, como é que é? Escrevi, postei, escrevi no livro, pau no cu que tá lendo. Como é que é? Não lembro. Escrevi e saí correndo, pau no cu que tá lendo. Escrevi e saí correndo, pau no cu de quem tá lendo. É isso aí, isso aí. Bom, pessoal, como vocês já devem ter visto aí nas nossas queridas artes dos casts, as postagens, os spoilers que a gente solta nas redes sociais, hoje nós vamos falar da nossa querida e nostálgica Rede Manchete, que foi uma das grandes emissoras da década, principalmente da década de 90, né? Nós já temos um programa aí da Rede TV. E agora nós vamos falar da Rede Manchete. Porém, antes, os nossos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, Team Blue. Então, galerinha, como você já sabe, o Neilson já deixou bem claro, aconteceu, virou manchete. E se é manchete, tá lá no Facebook. Então, cola com a gente lá. É só seguir a nossa página, que é facebook.com/machinecast, ou então o nosso grupinho, que é o facebook.com/groups/machinecast. Aí você também pode twittar a gente lá no nosso Twitter, que é o Machine_Cast. Se você quiser falar de joguinhos, você pode encontrar com a gente lá no Alvanista. O nosso perfil lá é o @MachineCast. Agora, se você quer fazer parte da família MachineCast, o podcast que mais cresce no Brasil, você pode se juntar a gente lá no nosso grupo do Telegram. É só você pegar o link que tá aí na descrição. Edu, só faltou uma coisa, Edu. Faltou o Orkut, sempre viverá nos nossos corações, meu amigo. Caramba, rapaz. tá fora da minha pauta. Tá fora da minha pauta. Deixa eu... Agora, se o seu negócio é ser nostálgico, saiba que nós redescobrimos o Orkut criado por brasileiros e estamos lá. É só você seguir a nossa comunidade lá no Orkut, que é MachineCast. Certo, pessoal. E já se você quer ajudar o MachineCast aí, por favor, não esqueça de fazer a sua indicação. Indique aí para quem você acha que vai gostar do podcast, aquele episódio que você mais gostou, aquele que você achou legal. Indica aí, ajuda a gente a propagar a palavra. E aproveitando aí hoje, se você quiser fazer uma indicação mais temática aí, por que você não indica para tua mãe, por exemplo? Indica para a mãe ou para o pai aí, para ele saber o que você está ouvindo na internet, se é de qualidade ou se não é. Vai que eles se identificam aí com alguma nostalgia. Não sei, vai que numa dessas, quem sabe. Enfim, e o outro recado que eu queria deixar aí é que você já gastou aí seus 5 minutos e foi lá comentar no episódio, gasta aí 5 minutos e comenta lá que a gente quer ouvir feedback, não custa nada, o filho de uma égua. Vai lá. Ordinário. Fala bem assim, agora eu mando pra sua mãe, igual você falou agora, sua mãe. É que tá tudo amarrado, entendeu? Tá tudo amarrado. Certo, dados, recadinhos, então vamos aqui nos preparar para falar da nossa querida Rede Manchete, certo? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Certo, pessoal, voltamos e agora vamos aqui começar o nosso episódio, porém, vamos tirar aqui uns minutinhos para falar sobre a TV, TV aberta hoje em dia. Na época do falecimento da nossa querida Rede Manchete, a Rede TV tomou conta aí da do que viria a ser os canais da emissora, enfim, depois eu acho que trocou para a Record, aí depois voltou a Rede TV, eu não lembro agora. É porque aqui no Sul, a Rede Manchete tinha afiliada que era a TV Pampa, se eu não me engano. Se eu não me engano, é isso aqui. E aí assim que terminou a Rede Manchete, e aí eu acho que a Rede TV, a Pampa, assinou com a Rede TV. Então começou a passar a Rede TV, depois passou a Record e voltou pra Rede TV. E aí, o que vocês assistem hoje em dia? Vocês assistem Rede TV, vocês assistem Record, SBT, Globo? Eu confesso que a maioria dos programas que a gente assiste é na Globo, na parte das 6 horas da tarde até 9 horas da noite ali, e tal, é das primeiras novelas, depois repórter. Não que a gente assiste 100%, mas a TV fica ligada ali pra fazer som de fundo. E domingo se assiste mais o SBT, na parte do programa do Silvio Santos. E vocês? Quem é que assiste TV aberta hoje em dia? Existe TV aberta hoje em dia? Né, cara? Ainda passa programa. Não, cara. Existe aquela TV que fica no eletrotécnico lá, que ela fica assim, sem a parte de trás, assim, dela. Ô, é aberta. Onde é que vocês assistem Chaves na Multishow? Cara, eu vou te falar que de TV aberta o que eu acompanho é o que o povo comenta no Facebook. Olha. É o que eu acompanho de TV aberta. É Big Brother, não mudou muito. Big Brother. Não, tipo assim, alguém... Ah, eu sei que rolou alguma coisa em alguma novela porque alguém tá comentando muito que aconteceu alguma coisa na novela, saca? Ou deu algum bafão em algum programa porque alguém tá comentando que rolou a treta lá em algum programa. Mas, tipo assim, acho que a última vez que eu peguei pra assistir televisão, cara, deve ter uns... A gente tá em 2018, vim pra cá em BH pra 2010, 2011... Cara, deve ter sido lá pra 2008, 2009. Porra. Aí, porra. É, cara, aí depois... Pô, mas nada, Edu, mas nada assim, nem se liga assim, no canal perdido, assim, nada. Pra mim, só futebol, só, nada. Cara. O máximo, às vezes, era quando eu tava na empresa lá, antes mas você tem TV a cabo? Não. Você tem TV a cabo? Netflix e YouTube. Ok. Minha TV daqui do quarto não tem nem antena, não pega nenhum canal da TV. Que assim, se você tem YouTube e tem Netflix, é aquela coisa, pô, você quer ver um filme, quer ver uma série, vai na Netflix. Se você quer ver um programa, alguma coisa, um documentário, alguma coisa do tipo, tem disponível no YouTube. Ah, fora o navio que te entrega os negócios direitinho, o navio entrega e não também. Muito, às vezes, alguém tá comentando muito de algum programa em específico, alguma matéria em específico, algo assim. Cara, hoje em dia todos os canais têm os seus programas por streaming nos próprios sites, saca? Se você não for assinante, você vê depois. E como, no meu caso, se acontecer algo do tipo, eu vou querer saber o que tá acontecendo depois que o negócio já foi pro ar e ganhou proporções aí nos comentários, não vejo televisão mesmo, vou direto lá no site, olho a matéria, olho o que tá rolando no, tipo, pelo jornal, digamos assim, do site, não pelo programa. Só futebol pra mim. Eu assistia ligar a televisão só pra ver jogo, mais nada. Então ontem vocês viram a Ratazana, ontem. Pô, Vitor, porra. Aí, isso é futebol brasileiro. Eu botei lá no grupo. Na Copa tinha isso? Na Copa não tinha isso. Pra não dizer que eu parei pra assistir uns tempos atrás agora, foi a novela da Record, Sete Mandamentos. Apocalipse. Apocalipse. Porque tema me. Entendeu? Eu falei sete porque três daqueles. Aí não eu tem como comecei seguir. A assistir, eu acho que no episódio 5. no episódio 50 e fui vendo até terminar. Os episódios que eu não consegui acompanhar, eu via online. Depois que acabou também, nem vi mais nada não. Só ligo a televisão só pra isso mesmo. Vejo jogo de futebol, mais nada, cara. Costumava assistir Jornal da Globo. Gostava muito do Jornal da Globo. Depois o Jô. Hã? Antes o Jô, depois o Jornal da Globo ou só o Jornal da Globo? Não, só o Jornal da Globo. O Jô sempre foi muito tarde, assim. Não, mas o Jornal da Globo dava depois do jogo. Não, antes. Não, mas recentemente. Uh-uh. Não, recentemente é uns 5 anos. Há uns 10 anos. Não, tem muito tempo, cara. O jogo que eu lembro sempre foi depois do Jornal da Globo. É, cara. Sim. O jogo sempre termina 2 da manhã, essas coisas. Quando ele tava no SBT, que o programa dele passava cedo, que era o Jô Soares 11h30. Não, mas daí não era programa do Jô. Aí passava até meio-dia, se ratear. Não, que tinha o Jô Soares 11h30, que era no SBT. Mas... Sim, eu sei. Sim. Mas o programa dele quase nunca era 11h30. Mas assim, eu gostava de ver o Jornal do Globo, que era bem, bem resumo, assim, bem resumido. Resumando o dia, né, Spice? Resumando o dia. E daí, tipo assim... Pra quem gostava de ver jornal... Mas era mais informativo, sabe? Mesmo, né? Era bem informativo. Não, era bem informativo. Só que daí eu parei de ver jornal. Já faz uns 3 anos já que eu não vejo. Muito mascarado, então... né, velho? As notícias é muito mascarada, cara. É melhor ficar vendo as fake news do Facebook, que é melhor, cara. Muito mais legal ver fake news isso. E assim, mas eu gosto do barulho da TV, então às vezes eu chego em casa... Ô, louco! E eu ligo eu ligo a TV pra, tipo, num canal aleatório, assim, só pra ficar um barulhinho, entendeu? E eu não tô assistindo. Eu falei, né? Barulho de fundo. É só pra ficar um barulhinho, assim, então... É o som ambiente. Não tem acompanhado esse barulho, nada, esse barulhinho no bolso dói, tá? No final do mês. Por quê? Porque a energia tá cara pra caramba. Não, mas eu moro sozinho, cara. O meu é consumo mínimo. Eu sempre pago a bandeira mínima. Então tá a bandeira vermelha agora aqui no Rio. É. Eu também, cara. Tu não faz nada, fica o dia todo vendo TV. Mas às vezes eu ligo aqui também o YouTube e tenho as minhas playlists aqui das coisas. Eu deixo tocando assim também. Então é isso. Então tá. Então. Vamos lá, vamos falar da nossa querida manchete. Rede Manchete, você em primeiro lugar. Bom, vamos começar aqui então. Gente, eu tenho, assim, um pouco de noção que eu tinha sobre datas de TVs, assim, desde que eu me conheci por gente, eu vejo SBT, Manchete, Globo, Band... E alguma outra, assim, regional aqui do Rio Grande do Sul. Então, eu não tinha noção de que a idade das emissoras. Por exemplo, da Globo, que é de 65. Uhum. Fora se existia alguma outra antes. Enfim, tipo o SBT, que antes era a TVS, que explodiu a minha cabeça quando eu descobri... Eu não sei vocês, mas eu explodiu a minha cabeça quando eu descobri que TVS era TV Silvio Santos. TV Silvio Santos. Eu não sabia. Não. Não. Depois virou Sistema Brasileiro de Televisão. Mas agora vocês... Caraca. Mas agora vocês tá sabendo, né? Hã? Tio Silvio é brabo, pô. O pessoal não queria dar Caraca. Programa pra ele, quer saber? Vou comprar uma TV só pra mim e vou ter só programa meu agora também. É, exatamente. E aí, eu acho que o SBT de 81, se eu não me engano. Eu sou rico aí, tem que entrar, equivocado. Hein? Eu sou rico, tem que entrar. Olha só. E aí depois, a Manchete, cara, a Manchete é de 83. Isso. E eu achava que era muito mais antiga. Mas, enfim. Então, de 83 a 99, que foi praticamente o... decretada ali a... É junho de 83, sim, né, cara? É. Uhum. Ela tinha só 16 anos, cara. Uma TV que durou muito pouco tempo. Que pra gente, que conviveu demais com essa emissora, parece que durou uma eternidade, assim. E sempre existiu e ia pra... Bom, como eu não assisto tanto a frequência TV e muito menos canal, assim, quando eu vejo a TV Ubra aqui no Rio Grande do Sul, que dá Tokusatsu, essas coisas assim, eu até acho que é Manchete. Pô. Enfim. Vocês lembram do primeiro slogan da TV Manchete, cara? Não, como é que era? Era televisão de primeira classe, que falava. Uhum. Eita, pô. É. Pô, louco. É, sem zoeira, pô. É, a Manchete, no começo, principalmente nos anos 80, assim, no início dos anos 90, ela batia de frente com a Globo em muitas das programações dela, né? Uhum. Quem é que não lembra? Por exemplo, pra gente, eu conhecia Manchete assistindo... Tokusatsu, né? Uhum. Como a gente já falou em vários episódios aqui no Machine Cast, Tokusatsu foi os grandes ícones, assim, foi os que passaram na Manchete. Uhum. Os principais foram os que passaram na Manchete. Como Jaspion, Changeman, Flashman, Jiraiya, esses Black Tokusatsu que a gente viu. É tudo que a gente viu na Manchete. E, porra... Eu lembro de crescer assistindo Manchete. Apesar do canal ser a sintonia super ruim na minha casa, era ruim nem fala. Demais. Ruim pra caramba. Demais. Nossa senhora. Eu sempre via dois Seiya. O bom que o meteoro de Pegasus ficava. O efeito do meteoro de Pegasus pra tu ia ficar maneiro, que era vários meteoros mesmo, né? Engraçado que aqui pro sul a transmissão. A sudeste quer dizer. É... A transmissão sempre tinha... A captação da transmissão era alta, cara. Não precisava você muito mexer na antena pra ficar bom, não, cara. É, provavelmente a central mesmo era aí no sudeste. Da é no Rio. Eu acho. É no Rio. Né? É no Rio. É, pertinho. E aí pra cá vem as emissoras mais... Furreca. E aí o sinal é comprometido. Uhum. Que daí já não tem a ver com a própria Manchete aí. Provavelmente aí é dela mesmo, todo o sistema de transmissão é dela. E pra cá ela necessita que as outras emissoras transmitam. E não é tão boa, enfim. E eu, olha, eu só fui assistir Cavaleiros e todos os outros animes e Tokusatsu com qualidade boa muito recentemente, quando surgiu as TVs a cabo e digital. Recentemente, é modo de dizer. Pra mim, em 2005, 2006, quando eu comprei TV a cabo, aí o sinal era digital, né? Uhum. Quando eu assinei TV a cabo. E aí só assim, porque até então eu não tinha noção, só pelas revistinhas heróis, que a gente tinha noção da cor dos cavaleiros, essas coisas. Não, eu acho que eu tô confundindo. Acho que ruim aqui era o canal 6. O canal 7 não, era... É, Spider, tu falar canal 6, tá. Canal... É, é não, eu, desculpa, que... desculpa, eu sei que é. Eu tenho que o resto, falar... O resto da gente certo. Não faz sentido, porque, é, porque... todos os locais dos canais sei. São diferentes. Pra mim, tá. Pra mim o canal 6 é a Manchete, pra mim aqui no é. Rio. Então, a CNT aqui era a pior de todas, assim. É, CNT, era a CNT, depois vinha a Band, aí depois vinha a Manchete. Aí vinha o SBT e daí a Globo, então... ficava no médio, assim, entendeu? Uhum. A recepção. Aqui o canal da Manchete era o 4, mas, assim, é um número pré-definido pelos estados, porque se tu for na TV ali, tu, nas antigas, tu consegue trocar. Não é nem nos estados, é município. A manchete aqui, bom, a manchete aí, aqui também era 6 também, era o canal 6. É, mano. Olha só. Porque aqui, as TVs antigamente, tu podia sintonizar, se fosse lá, e rodasse o seletor, tu girava a sintonia até virar outro canal. Seletor não, atirador. Tá, tá, tá! Né, estalão. A sintonia que você tá falando, né? É, fazia isso, sintonia fina. Fazia sintonia no seletor, é. Isso, fazia sintonia ali, coisa e tal, tu podia trocar. O HF e VHF, né, que tinha. Não, mas aí são outras coisas. O sinal de transmissão. Aham, falando da própria, do aparelho, do aparelho, aparelho mesmo. Tá. Então, assim, gente, pra mim, uma das memórias mais marcantes na manchete realmente eram os Tokusatsu. Uhum. Quem é que conheceu? Quem é que lembra como é que se deu conta, assim, ó, tô assistindo a manchete? Edu? Cara, a manchete nasceu praticamente junto comigo. Então... Desde que eu me lembre como gente, eu sempre via manchete, até porque tinha uns programas infantis. Mentiroso, você nasceu em 84, não nasceu em 83, então, não. Manchete nasceu praticamente junto comigo. Então, só tô zoando. Então, assim, eu sempre vi, saca, velho? Eu acho que eu me dei conta, assim, que eu tô vendo manchete e tudo. Eu acho que foi na época do programa da Angélica, do... Clube da Criança. Olha. Porque a gente sintonizava na manchete pra assistir o programa da Angélica. Que na Globo era a Xuxa. Sim. Então a gente colocava na manchete. Uhum. Que foi quando ela soltou, né, a pérola lá, que ela voou de táxi, você sabe. Uhum. Tava morrendo. É, exatamente. Então foi nesse programa da manchete. Por que pérola? Não entendi. Por que pérola? Porque é uma das coisas que ela é mais conhecida até hoje é pela música. Por isso que é uma pérola. Porque a música é de excelente qualidade, muito boa, entendeu? É por isso que é uma pérola. Plágio de uma música francesa. Fora o conceito de pérola. Uma mina de 15 anos. Alguma coisa. Fora o duplo sentido na música, ela tinha 15 anos. Do banho demorado. 15 anos, tocando uma música meio sexual. É maldade de quem ouve. É, não, antigamente não tinha esse negócio. Agora que. É, não tinha nada. É, cara, os anos 80 era o ano do. Pode, né, velho? Lembro até hoje uma vez que foi um grupo no programa da Angélica, não lembro qual era o grupo da época, e aí eles cantaram uma música lá, não sei o que, vou comer você, não sei o que lá, daí ela chegou, que música você tá cantando? Qual é o nome dessa música? Ah, eu vou comer você. Assim, nas crianças, todo mundo. E a Angélica disse, que legal. É, velho, quando a banda... Cara, programa infantil. Ah, eu vou comer você. Não tinha, ninguém não tinha montagem nessa época. Não, nossa, tinha... isso acontece hoje. Porra, hoje não pode nada. Vixe Maria. Né? Gente, Cascaveletes, olha, tudo bem? Tudo bom. São todos do sul, né? Aham. Uh-huh. Todos gaúchos. E agora a música nova, né? É, eu quis comer você, é o nome da música. Olha só, que barato. Outra coisa também, é a época antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, cara? Então não tinha as regras de censura. Não, peraí, então tu tá querendo dizer que isso é um problema do Estatuto? Não um problema do estatuto, eu tô dizendo que antes do estatuto não tinha regulação, entendeu? Uhum. Então, você não, tipo assim, as pessoas não entendiam que era criminoso fazer isso, digamos assim, entendeu? Tanto que a Xuxa, o uniforme dela era meio peladinha. Caraca, o Spider que o diga, botou aqui uma foto do Spider, botou uma foto da Xuxa aqui. Caraca! Então, falando da Xuxa, a Pérola Hans, a Cláudia sentar lá foi na manchete, né? Foi na manchete, é. Caraca, é mesmo, a Xuxa era da manchete. A Xuxa começou na manchete. Todo mundo era na manchete. Nossa, Edu, já que a gente entrou nessa pauta dos programas infantis, eu lembro que tinha a Angélica no Clube da Criança na manchete, depois ela saiu e foi pro SBT. Quem foi a sucessora dela? Eu não me lembro, eu não consigo lembrar, cara. Eu sei que eu assistia muito. Foi uma Pati Beijo? Isso, eu ia falar Mila, alguma coisa Mila, beijo. Mila Christie? Também. Na Mila não. Não, foi a Pati Beijo. Foi a Pati Beijo. Beijo. Que, por sinal, hoje em dia, se vocês verem ela aí, cara, vocês vão ficar de cara. É, hoje ela é empresária. Tá, mas o nome do programa era Paty Beijo. Não, Mila Cristi primeiro, hein? Chamava Paty Mila Cristi primeiro, depois a Paty Beijo. Foi a Mila Cristi primeiro que substituiu a Angélica. Mas por pouco tempo. Tá, mas qual era o nome do programa? Clube da Criança também? Eu acho que sim. Não, o nome do programa era outro, cara. O nome do programa era um nome doido, mano. É o nome do... Lupu, Limpim, Clapatopu. Ah, isso. Ó, tá certo. O Flávio tá certo. É a Xuxa, a Angélica, a Mila Cristi e daí a Paty Beijo. É. Mas essa Mila aí, ela ficou só um pouquinho. Sim, Edu, mas ela ficou só um pouquinho, mas... Ele tá falando em sequência. Ele tá falando em sequência. Entendeu? Então é porque saiu, ela ficou a Xuxa... tão pouquinho que não representa. Então, saiu a Xuxa, entrou a Mila, depois entrou a Patrícia, depois a Paty Beijo. Não, a Patrícia e a Paty Beijo é a mesma pessoa. Eu lembro assim, vagarosamente, eu tenho uma imagem assim do último, de estar assistindo o último programa da Angélica na Manchete, não sei se foi numa segunda-feira, ela já estreou no SBT, foi logo em seguida assim, ela já entrou no SBT, eu lembro do último episódio da Angélica no programa na Manchete. Eu lembro da estreia da Paty na Manchete, que eles, depois de um tempo, não sei quanto tempo de programa, eles botaram os erros de gravação. E na primeira vez que ela entrou no palco, assim, no primeiro programa dela, no primeiro dia de programa dela, ela dançando ali, enganchou o salto do sapato na saia e caiu. Caraca. Já começou bem, né? Começou bem. Ela comentou, inclusive, isso. Eu já comecei bem, já. Espero gravar de novo. Uhum. Mas essa Mila Christian ia até que, né? É. E eu lembro mais, assim, que... Porque eu sou da Deb no Clube da Criança, no final, que era a última apresentadora. Sim, a Deb. Eu lembro de ver... A Deb era criança, né? Assistir os desenhos da Hanna-Barbera, tudo no Clube da Criança apresentado por ela. Que era o Coelho Ricochete, essas coisas assim. Sim, e ela era criança, né, cara? Uhum. A gente se identificava mais porque ela era novinha. É, cara, aí já pode emendar um... E aí não tinha... banda dizendo lá que ia comer ela, né? E teve depois, mais pro final da Manchete, é o programa lá do Seu Boneco. Ah, pô, cara, não lembra não, cara. Não, mas antes do Seu Boneco ou é depois do Seu Boneco? Eu não sei. Tinha o Clube do Seu Boneco, né? Era o Clube do Seu Boneco. Antes tinha o Tiririca. Clube do Boneco, acho. Ah, isso mesmo, a Vila do Tiririca. Caramba. Não, do Seu Boneco, não lembra não, que eu lembro da história que eu... Ai, mais uma história de choro, como... Opa, peraí. Vamos lá, vamos ouvir a história de choro do Flávio. Não, cara, assim, eu era criança. Aí, o que acontece? Sim. O Seu Boneco, ele entrou na hora que era o Cavaleiro Zodíaco aqui no Rio de Janeiro. Então, quando eu vi que deu 6 horas da tarde e não começou o Cavaleiro Zodíaco, vai cantar o desenho. Eu era criança. Aí minha mãe, calma, meu filho, vai ver que é depois disso. Não, acabaram. Aí passou meia hora e entrou o Cavaleiro Zodíaco. Aí eu não sabia se eu chorava, se ria, sabe? Aquele mexeu. Mas dava durante? Começou aí. Cavaleiros começou a dar durante a Vila do Seu Boneco? Depois da Vila do Seu Boneco. Era meia horinha só. Mais propaganda do que outra coisa. Aí entrava o Cavaleiro Zodíaco 6:30. Eu lembro disso, cara. Eu lembro de chorar. Acabou o Cavaleiro. Mas, ô Flavinho, antes do programa do Seu Boneco e do Tiririca tomar o horário do Cavaleiros, eu me lembro que o Turma do Arrepio tinha entrado no lugar antes. Mas era mais cedo. Era mais cedo o Turma do Arrepio. Não, cara. Era no horário que passava o Cavaleiros normalmente, que o Cavaleiros começou a passar no horário da novela pra competir no Ibope com a novela. Tá ligado? Eu lembro muito do Cavaleiros, já assisti o Cavaleiros 6 horas da tarde. Então, aí eles colocaram de manhã, o Cavaleiros não conseguia pegar. Isso. Aí depois eles mudaram o Cavaleiros pra 7 horas pra competir com a novela das 7, que a Globo tava ganhando na audiência. Nisso eles encaixaram a Turma do Arrepio e os desenhos da Hanna-Barbera. Os desenhos começavam 6 horas, aí tinha o Coelho Ricochete, o Mosquete Mosquito Moscardo, Tartaruga Touché. E não lembro se era o Maguila Gorila ou se era o... Tinha os Herculoides também, se eu não me engano. Então era os Herculoides. Oh, oh. Aí depois vinha o live action do Turma do Arrepio. A gente já tava falando das apresentadoras aí. Uhum. Tem as apresentadoras que só fizeram Cavaleiros do Zodíaco também, não teve? Que tipo, essas 6:30, assim, que era o horário. Tinha uma menina que ficava fantasiada, de, tipo, numa nave espacial com a roupa roxa. Uma japa, não é? Uma japonesinha morena. Mas aí é na Band, não, isso é na Dragon Band, Ball. Não, né? Isso é a Akira. Né? Não, é uma menininha só, uma criancinha, japonesinha, meio morena. Eu lembro de uma menina que tinha um cabelo escuro, ela vestiu uma armadura. Isso, ela meio roxa. Não, não era roxa, não, era cinza. Era cinza. Caraca, a minha TV era preto e branco, então não tem como saber. É, cara. Ah, ela, é. Isso mesmo, cara, que eu tô vendo ela. Caraca, ela é uma moreninha. Bota, ela é moreninha, tem alguém, né? Tem uma foto aí, bota aí. É a Mitsui. É a Mitsui. Mitsui. Manda Mitsui. Foto. Caraca, é mesmo, cara, porra. Nossa, e não... olha a foto dela hoje. Caraca. Vocês viram aí a foto da Paty Beijo que eu mandei aí? Não vi. Olha lá, ó, a armadura roxa. Eu não falei que era roxa? Clica. E ela fica tipo numa nave, cima, lá. Os computadores, os negócios ali atrás. Eu não tô tão errado assim, não. Eu briso, mas de vez em quando eu falo certo. Mas então, mas aí é que tá. Isso era Rede Manchete ainda? Manchete, manchete. Na era época manchete. Do não, manchete. Mas e daí? A Band é. Mas e daí, Kelly Key também é dessa época? Não, não. Kelly Key é da Band. Não. Kelly Key é Band. Band Kids. É. Rapaz, tá. Ela virou. Tá, então, essa menina aí é da época da saga das 12 casas. Tá, caraca, mas agora. Velho. Mas tá, você falou caraca, clica ali em cima na parte B. Já que cliquei, eu mandei, já cliquei, já. Já cliquei. Clica ali pra você ver as fotos não, dela. A morena me chama mais atenção. Tá louco, Tim Blue? Corre a matéria pras fotos do meio lá, pelo amor de Deus. Não, não. Não, a morena ali. A morena tá chapoca mesmo, velho. Essa aqui tá torta, cara. Não, ela não bate a parede beijo. Ela não bate. Não bate, ela não bate. Spider, ela tá torta, Spider. Caramba, velho, essa aqui é a Mila Christie, ela depois virou atriz. Sim, ela é atriz, até hoje, acho. É, mas o Spider, a Paty aí tá meio engraçado torta, que tá louco, tá louco. Engraçado que quando ela era pequena, ela tinha uns traços meio asiático. Quando ela cresceu, ela perdeu todo o traço asiático. Perdeu. Sim, mas eu acho que é maquiagem, ô Nilson. Ah, será, é, cara? Eu acho que o Tim Blue tá certo, acho que era meio forçado isso. É. Acho que era meio forçado isso. É. Que daí ela seria tailandesa, talvez. Os tailandeses, eles são mais ou menos assim que nem ela. Tem esse tom de pele... E os traços faciais mais orientais, mas ela é muito bonita, cara. Sensacional. Baca, ó, quem é que falou dessa mina aí, dessa menininha aí? Spider. Eu que lembrei. Parabéns, Spider, eu não lembrava dela. Spider. Realmente, cara, eu também não lembro. Pra mim, Cavaleiros, pra mim, era algo totalmente à parte, assim, cara, que não tinha nada. Pra mim, eu só lembrava do Cavaleiros, assim, ó, só entrava o Cavaleiros. Dava 6:30, era Cavaleiros. Não lembro de ninguém apresentando, não. É, eu não lembro, lembrava de nada. Cara, mesmo. Cavaleiros começou assim. É que nem assim. Dragon Ball, cara. Que nem Dragon Ball. Eu assistia Dragon Ball na Band. Eu assistia na Band, assim, eventualmente. Porque eu assisti mais foi no Cartoon Network, onde eu trabalhava. Então, a Kira lá era muito raro de eu ver. Então, falar de Dragon Ball pra mim e Kira são duas coisas totalmente diferentes. Mas eu lembro dela. Não tanto, mas... Eu lembrava da menina, mas não lembrava do nome, né, velho? Aí também tá querendo demais, né? Né, puxou demais na memória. Não, não lembrava do nome também, né? Tá louco. Mas o Cavaleiros, ele sempre foi sem entrada, sem nada, assim. Só quando essa menininha foi começou, entrava direto no desenho. Aí depois, quando mudou a abertura... Tinha aquele negócio lá de Rede Manchete apresenta, não sei o que, aí passava uns negocinhos e depois começava a abertura nova. Sim, aí saiu a abertura dos Guardiões do Universo e entrou aquela. Tem sempre alguém no Tem sempre alguém aí, no Cavaleiro. Larissa William. Isso. Aí depois, quando entrou na saga de Asgard, que essa menininha. Não, quando começou a passar os episódios inéditos da saga das 12 casas, que essa menininha começou a aparecer. Não. Foi. Ela já apareceu antes. Ela apareceu antes porque a saga das 12 casas repetiu 3 vezes. Então, eu lembro dela então, quando começou. Ela já tava fazendo muito. Que ela apareceu falando episódios inéditos de Cavaleiros do Zodíaco, não sei o quê. É. O Flávio, isso foi motivo de discussão em vários podcasts por aí, porque todos os podcasts que falam de Cavaleiros eu vou lá e meto o pitaco. Uhum. Então eu mandei e-mail pra vários. E Dragon Ball também, viu, Spider? Inclusive. Opa. Eu fui um dos pioneiros a desmitificar aquele negócio que o canal Nostalgia espalhou por aí dizendo que o Goku se transformou em Super Saiyajin nível 3 no dia da... É, mentira. É mentira, e né? Eu fui um dos primeiros a fazer a matemática lá dos dias e coisa e tal. E mandei pra todos os podcasts que falavam dessa bobagem aí, porque eles... É assim, os caras querem falar de nostalgia, mas o que eles fazem? Eles vão lá e assistem o canal Nostalgia. Uhum. Então, qualquer coisa que fala lá, eles levam o podcast. Uhum. Uhum. E aí acontece esse tipo de coisa, né? E aí eu fui lá e mandei, ó, não é assim, é tantos dias, é tal episódio que era pra passar no 11 de setembro. Ou seja, cara, faltava mais de 3 semanas ainda pro Goku virar Super Saiyajin 3, comparado ali com as datas e coisa e tal. E isso levando em consideração que não iria faltar nenhum episódio durante aquelas semanas, né? Que não ia deixar, né, de passar. Uhum. Então, assim, enfim. E Cavaleiros, a mesma coisa. Então tem muita gente que acha que parou, repetir a partir de tal episódio, não sei o que. Casa de Leão, não era não? Casa de Leão? Na Casa de Leão, cara. Isso pra mim é tão claro isso. É na Casa de Leão. Não sei como é que as pessoas conseguem... Como é que as pessoas conseguem confundir? Gente, chegou no episódio da Casa de Leão, onde o Seiya encontra a Yora enfeitiçado pelo... Voltava do Satã Imperial. Termina. Repete de novo. Repete de novo os Cavaleiros do Zodíaco, aí vai até a Casa de Leão, termina de novo, repete outra vez, e aí na terceira vez vai até a Saga de Asgard, tá. E aí repete tudo de novo e começa a Saga de Asgard. Começa e aí depois, mais bom, uma, né, vez, aí vai. Aí quando foi repetir pela quinta ou sexta vez, aí começou a partir do episódio da Saga de Leão, não começou desde o início. Uhum. Exatamente. Foi fantástico, realmente. E essas apresentadoras aí dos programas infantis, eu sinceramente, eu só lembrava da Angélica e da Paty. O resto, eu não lembrava. Quem é essa moça aí que tu botou o Spider, que eu não lembro? Essa aí é a Duda Little, também foi apresentadora da TV Manchete. E ela apresentou Cavaleiros por um pequeno espaço de tempo também. Olha, caraca. Esse também passou... Caraca, pra vocês verem, né, cara? Cavaleiros é tão maior... Eu, sinceramente, não lembrava de absolutamente nada. Pra mim, terminava tudo que tava dando na Band, passava Cavaleiro e começava de novo as outras coisas. É porque a hora do Cavaleiro você chegava assim, vai, fala aí, filha, de uma vez, começa o desenho, vai. Você já tava querendo era dar na cara da menina, cala a boca, minha filha, deixa o desenho começar, mano. Peste. Eu fazia isso a não ser quando era Kelly Key, ela podia ficar lá. Já percebemos já há algum tempinho já que o Spider tem uma quedinha pela Kelly. Uma queda não, eu tenho um tombo. ele tem um descarrilamento de trem inteiro, né, velho? Exato, um caminhão basculante inteiro carregado. Rede Manchete, você em primeiro lugar. Bom, gente, outra coisa que a Manchete... Além dos programas infantis na parte da tarde, da manhã também, durante a manhã tinha também. Infantis, inclusive Cavaleiros passava de manhã e reprisava à tarde. Eu só acompanhava de tarde, de manhã eu não conseguia. Isso, eu estudava de manhã. De manhã, né? Inclusive até contei a história do spoiler, do primeiro spoiler da minha vida, né, por conta disso. Sim. Episódio beta aí pra quem quiser ouvir a história do Edu. Então eu estudava de manhã e à tarde tinha a entrega de leite lá que eu me matava pra entregar o leite. Pra eu não via de manhã, sabe, né? Por causa de quê? Eu ia pra locadora e ficava o dia todo. Aí chegava meio-dia e ia pro colégio. Olha aí. E outra coisa que a Manchete também tinha um grande destaque eram nas novelas, né? Eu confesso, nunca assisti nenhuma novela na Manchete, mas eu sei de pelo menos uma que era muito famosa na Manchete, que é a tão querida e lembrada Pantanal, né? Com a Luma, é Luma, né? Juma. Quem assistia Pantanal, gente? Assisti direto, cara. Assisti essa novela aí quase que toda. Só no... Essa novela é de 90, redonda. Eu só não lembro, né? Porque aí também... Mas eu lembro que a novela fazia bastante sucesso, cara. Porque muita gente assistia. Uhum. Tinha gente que que assistia, preferia assistir Pantanal do que assistir novela da Globo no mesmo horário. Sim. Uhum. Sim, tamanho é. Sucesso. Bom, mas ela passava tardão, cara. Já, as novelas da Globo já tinham terminado. Não, eles mudaram, acho que mudaram o horário uma época. Porque ela começou meio que junto. Não foi numa ali. Reprise? É, não sei, cara. Deve ter sido alguma reprise. É, eu lembro que tinha ocasiões que o horário fazia uma sobreposição ali, sabe? E aí, olha só, ela começou dia 27 de março de 90. E ela foi até dezembro daquele ano. Caraca, durou pra cacete, velho. 216 episódios. Mas é a média de muitas média, novelas aí, cara. É a média. 200 episódios aí, a média. É, 180. Eu lembro que depois veio o Escravos, Anastácia, quer dizer. Não, é a história da Ana Raiz e a Trovão. Ana Raiz e a Trovão. Não, eu tô falando que eu vi essa novela, entendeu? Escrava Anastácia. Acho que é isso mesmo. Escravizaura. Não, Escrava Anastácia. Tô falando. Pega aí pra você ver. Não, essa aí não tem, eu nisso. Tô falando. Tinha Chica da Silva. Não é da Manchete. Chica da Silva. A Manchete teve... Sim, cara. Ó, só um pouquinho. Era Manchete. Só um pouquinho, gente. Só um pouquinho. A Manchete teve 19 novelas. A primeira novela é Antônio Maria, de 85. Depois Dona Beija, de 86. Novo Amor, de 86. Não, Tibulo. Na verdade, a primeira é Marquesa de Santos, que é de 84. Bom, na lista que eu tenho aqui... Não tem. Tudo bem. Não, não é série, não, né? Vai... Minissérie, essa Marquesa de Santos. Não, ou é tudo novela. Aqui diz tudo novela. Ah, pode ser. Pode ser que seja minissérie mesmo. Olha o link aí que eu mandei pra vocês aí. É, minissérie. Olha o link minissérie. Aí, pensa eu tô doido. Era minissérie. Era minissérie. Então, minissérie, Nils. Nem isso, minissérie. Eu achava que pra mim era novela. Por isso que ela não tá na lista de novela. Eu distingui na época, cara. Entendeu? Sim, é, pois é. Mas é por isso que não tá na lista de novelas, porque é uma minissérie, né? Então. Mas geralmente eles falam, é minissérie em tantos episódios, blá blá blá. É. Tá todo mundo no site redemanchete.net. É, tanto que ela começou dia 15 de maio e terminou em junho. Foi bem curtinha. Caraca, teve várias. Ó, Chica da Silva. Chica da Silva, eu assisti, cara. Ah, é. Caraca. Cananga do Japão. Caramba. Pantanal, depois teve Amazônia, olha só. Não teve os Pampas aqui, cara. Era outro país, né, cara? Tem que viajar pra fora. Pô, mandar... É, como é que é? Mandar Caru ver também, cara. Mandar Caru, que era do sertão. Mó massa também. Mandar Caru era massa essa novela, cara. Caraca, Cananga do Japão. Cananga do Japão, isso. Caraca. Não lembro dessa arma. O que é uma Cananga? Mas o Tim Blue... Falando do Pantanal que você falou, eu achava uma coisa massa nessa novela. Que era o Véio do Rio, cara. Caraca, não faço ideia do que você tá falando. Não faço ideia. Véio, pô, cara, Rio, o Véio do Rio é o personagem mais massa, cara. Porque ele ficava só na beira do rio lá e ele aparecia só de vez em quando, assim. Caraca, é um ator da Globo também, famoso. Né? Era, acho que era o Cláudio Mars, acho que era o Arthur, não sei. Pode ser que eu esteja errado. Mas o Véio do Rio era massa, cara. Porque ele era todo soturno, assim, aparecia só de vez em quando. Se confundia com o fantasma. Cláudio Marzo. O Véio do Rio. Véio do Rio, cara. Véio do Rio era massa. Eu lembro que eu jogava videogame nessa época e a gente usava Véio do Rio pra tudo, cara. Véio do Rio até no Mario Kart a gente usava. Véio do Rio era massa. Ai, caraca. Muito bom. Caraca, Véio do Rio. Velho. Sucesso. É, sucesso. Acho que tinha novela também, Uma Onda no Mar, eu lembro dessa novela, cara. Uma onda no ar. Não é da Manchete. É assim, cara. Outra minissérie. Eu sei não, que é assim. uma novela que é uma eu novela... comecei a assistir na Manchete. A Manchete acabou passando a novela que eu me lembre. Você sabe por que eu lembro dessa novela? No final e eu queria ter visto era Brida. Por causa que é baseada no livro do Paulo Coelho. Essa novela, Uma Onda no Ar, ela, sabe por que eu lembro dessa novela? Por causa da que ela passou em cima da Copa, cara. Ela passava na Copa, na época da Copa. Ela passou em julho, 18 de julho de 94, cara. Caraca. E passavam as mulheres quase que peladas. Ah, por isso que você lembra, né? Tá explicado porque ele lembra, né? É. É por causa da Copa. Aham, da Copa. A mão do Romário tremia, fi. Bom, era isso, né? Mas é novela? Porque não tá listado aqui nas novelas. Tá, é sim, novela, tá sim, cara. 74.5. Tinha sim, Tribu. É. Tinha sim. Olha só. Tinha sim. Beleza. Novela curtinha, essa onda, Onda no Ar é 127 e a Brida do Edu tinha 54. Bem curta. É, foi até o final da quase no final, né, da Brida da eu acho que não chegou a ter fim. O curioso é que tem uma tal de novela aqui, Guerra Sem Fim, né, que terminou, foi a mais curta de todos, com 86 episódios. Uhum. Ah não, teve uma Brida com 54, né, sem o fim. Que é a que o Edu assistia, que ele falou que acabou de falar aí, é. Tava se acabando já. Mas tu olhar nas novelas os autores, a maioria desses aí faz pra coisa pra Globo agora, né? Sim, é. O principalmente. Manuel Carlos. Manuel Carlos, é. Glória Pérez. Benedito aqui. Benedito Rui Barbosa. Valcir Carrasco. Inclusive a atriz que fez a. Como é a Luma? Luma? Juma. Lembra, né? Juma. Cristiane Oliveira. Ela, como é o nome dela? Eu esqueci o nome dela. Cristiane Oliveira. Isso, ela trabalhou 30 anos na Globo e recentemente ela acabou, claro, ela. Essa novela também, Tocaia Grande, eu lembro, cara. Mais ou menos, assim, algumas coisas. Eu lembro da propaganda dela. É. Essa Cristiane Oliveira ficou famosa não só pela Juma, mas por namorar aquele cara lá, o Rafael Pilha, né? Rafael Pilha. Ela ficou pilhada com a situação... Lá vem, vai começar. Mas ela terminou com ele? É porque faltou energia pra ele. Faltou energia? Ou vai ver que teve energia demais, né, cara? Ficou muita. Começou mesmo. Mas ela namorou com ele porque ele era famoso na época, ela também, daí se juntaram, namoraram, né, cara? Enfim. E esse personagem dela é um dos personagens mais famosos da carreira dela, né, cara? A Juma. Eu acho que é o mais famoso, né? Ela fez alguns papéis, eu lembro de outras novelas que ela fez na Globo, eu lembro dela, mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, o que abriu portas pra carreira dela, realmente, o Pantanal ficou marcado pra todo sempre, né, cara? É, isso aí. Chica da Silva, gente. Fala, como não falar de Chica da Silva? Já falamos, né? Só falou que teve, eu falei, pô, essa eu assisti também, aí pronto, pulou o assunto. Tá, então fala aí. Fala aí, porra. Ninguém assistia Chica da Silva, não, cara. A novela era muito massa. Não. Principalmente a Thaís Araújo, que fazia a Chica, né? Que era um personagem. Caraca, é mesmo. É, cara. Porra, lembra agora. Acho que é um dos primeiros personagens dela em novela e tudo. Ela era novinha, não se lembro não for se o primeiro, ela era menor de idade na época. Mas acho ela era que ela novinha. Era menor, eu acho. Que era comum nessa época, né, velho? Você pegar a atriz menor e colocar pra fazer os papéis. Tá, mas e o que que tem que ela era menor? O que que tinha alguma coisa comprometedora? Tinha cenas de sexo, cenas de nudez. Tinha, era ela era mulher do comendador, velho. Ela era a negra branca, como, né, o pessoal zoava ela. E o massa é que, tipo assim, como ela tava na corte ali e tal, e ela sabia que a corte não aceitava ela, ela passava maquiagem branca no rosto pra poder andar entre os brancos ali, coisa e tal. E sempre que ela podia, ela fazia questão de esfregar na cara que ela, tipo assim, tava no meio da elite mesmo e tinha que engolir ela. Tipo, ela era Zagalo, tem que me engolir. Essa novela que era baseada em um filme, né, de 76. Isso, que é baseado na história do Brasil aí, né, cara? Chica da Silva, personagem histórico. Ah, é? Porra! Ah, você jura? Eu não sabia. Tá bom, Edu, chega de novela, vamos pra outra coisa agora. Rede Manchete, você em primeiro lugar. Bom, outra coisa que nós já demos uma pequena palhinha aí, eu acho que falamos durante o programa dos programas infantis, eram os animes, né, cara? E a Manchete veio pra realmente abrir as portas do Brasil para os animes. Uhum. Trazendo vários animes, algumas outras emissoras já tinham trazido alguns animes, passava em alguns canais aí, que a gente nem sabia que era anime, ou enfim, que seja, né? Na época era tudo desenho, mas quando chegou Cavaleiros do Zodíaco, só pra tirar dúvida, alguém tem 100% de certeza se Cavaleiros do Zodíaco foi o primeiro anime da Manchete ou não? Não. Eu não tenho certeza. Não foi. Não eu... foi. Na Manchete não foi. Porque a Manchete se já... Se eu tivesse que apostar... A Manchete passou Speed Racer antes. Mas tem pro... certeza? A Speed Racer passava na Manchete. Passou. Não sei ah, se mas passou Speed Racer, tempo. Mas peraí, Speed Racer, Edu, mas é Speed Racer pra mim... É anime. Sim, tudo bem, mas Speed Racer pra mim entra naquela categoria Caverna do Dragão, Caverna do Dragão, qual é o outro desenho que é feito no Japão? Não, cara, mas ele não é desenho, não, cara. Não, mas não, mim é não. Da, não, é não, não. O Speed, categoria, o Speed Racer Speed... é japa-japa. Não é Caverna... É não é japonês Caverna do mesmo, Dragão, cara. Que tipo, o roteiro foi feito nos Estados Unidos e o desenho no Japão, uhum. Entendeu? Sim, é japa-japa. Eu sei, entendi. Mas, sei lá. Pra mim, não, eu assistia... acho que você quis dizer que ele é tipo aquele episódio da semana, não é sequencial igual Cavaleiros era. Não, mas aí tinha animes que eram assim também ou não. Todos os animes tinham uma história completa. Sequencial? É, todo anime, é tradicional do anime ser sequencial. Ah, então é por isso que Cavaleiros do Zodíaco Ômega é uma aposta. Porque eu não entendi. Porque Ômega é assim, todo dia, todo episódio tem uma batalhazinha com um inimigo só. E termina e vai pra outra... situação, sabe? Ah, entendi. Não tem aquela batalha que dura episódios e tal. Dura 3 episódios. Só lá é, porque final, eles viram a cagada que eles fizeram, né, cara? Aí eles mudaram. Bom, então tá. Então o Speed Race foi o primeiro, coisa, enfim. Mas todo mundo sabe que Cavaleiros do Zodíaco foi o que abriu as portas dos animes ali, principalmente na Manchete, e aí com ela veio... Veio o Yu Yu Hakusho, veio o Samurai Warriors, veio Shurato. Sailor Moon, Shurato, depois o Yu Hakusho. O Super Campeões. Super Campeões, exatamente. Porra, será que um dia a gente vai gravar um episódio de Super Campeões? A Sailor Moon que o Edu Sailor gosta. Moon, é verdade. Não, o S-Mangá, gosta, né? Eu gosto também. O S-Mangá que... Eu gosto. Não, não, mas o S-Mangá era o bloco é o nome de anime. Um programa. É, Art of Fight, né, que tinha... Sim, era, o West passava é um filmes, né, de era ovas, né, passavam ovas, né, era muito legal também. Inclusive, porra, passou lá Detonator Orgon, que eu acho que foi o melhor de todos do Yu Yu Hakusho. Cara, todo mundo fala desse Detonator Orgon, mas eu, sinceramente, eu não me lembro, cara. Tu lembra disso aí, Spider? Era dos robôs gigantes, era um anime de robôs gigantes. É. Tá, mas não é do Gundam. É dos robôs gigantes, é massa, esse dos robôs gigantes era tá, o mas não é do Gundam. Nossa. Não, ele, ele não, lembra não é do Gundam, um pouco não. Gundam, mas não é do... Não é Gundam, não. Tem que pegar Gundam passou, acho que na Band. Porque no porque no West Mangá... Ah, não, peraí, só um pouquinho, gente. Primeiro, vamos relembrar. A gente já teve um episódio com a abertura do West Mangá e coisa e tal. Mas boa, vamos botar boa, de boa, novo, vale né? A pena. Vale a pena. A única coisa que eu lembro de assistir no S-Mangá realmente eram os ovos do Fatal Fury, cara. Um nossa. E dois. Do Samurai Shun, Samurai Shundao, Art nossa. Of Fighting. Eu só lembro desses, cara. Eu lembro os outros também. Eu não me lembro. Eu não lembro também, não. Passou a ova do Yu Yu Hakusho, que é os dois filmes. Ah, isso eu não vi, cara. Eu vi recentemente, porque eu bati na internet. Passou os ovos dos Cavaleiros, passou todos os quatro. Ah, era no S Mangá que dava isso? Aham. Mas é que eu via no VHS. E era legal porque era um tempão, né? Uma hora e pouco, né? Diretão passava. Era massa. Batalha do Abel e a Batalha do Armagedon era a Batalha dos Deuses e o... O Spider tá falando que aqui, o programa durava uma hora. O episódio aqui, Até que falava bem assim no comercial. Uma hora de programa sem comercial. Emendava. Falava lá o filmão. Akira passou no S Mangá também. Passou Akira, verdade. Isso, mas a Akira dava em outros. Passava na Band também. É mesmo, né, Edu? Ghost in the Shell passou mesmo, no New Year's. Eu já falei pra vocês, eu não gosto desse desenho, esse desenhozinho aí do fantasma do posto de gasolina. É cyberpunk. Por isso não, eu não gosto. Às vezes é por fantasma isso que o Leitor Orgão passou batido por você também, saca, velho? Não, mas não é que passou batido. Eu não gosto de cyberpunk. O Vinícius acabou de falar então, aí, pô. Às vezes é por não isso é que o Detonator Orgão passou batido. Ah, é cyberpunk também? É, ué, na pegadinha cyberpunk. Ah, então não é passou batido. Eu que bati nele e ele passou. Pariu, hein? Ele passou e eu batendo nele. Ele passou e eu dei porrada nele. Vai, porra. Também não, cara, eu só lembro mesmo dos ovos do Art of Fight, do Fatal Fury, não lembro desses não. Porra. Nossa, esse foi muito marcante, cara. Mas eu já tinha assistido o VHS, viu? Passou um filme do Ghibli, eu não sei se foi o Totoro. Tudo. Passou algum filme. É, o My Neighbor, meu vizinho Totoro. Caraca. Cara, o Totoro só lembra do cara do Porta dos Fundos, só, mano. Que tem esse nome por causa do desenho. Olha aí. Do anime é um gatão, sei lá, azul gigante, gordão. Caraca, chegou a passar a cópia do Cavaleiro Zodíaco na manchete, cara? O BTX? Cópia? Quem? Não, BTX. BTX. BTX é igualzinho Cavaleiro do Zodíaco. Peraí. É repete produto, pra mim, né, como é que é o nome do bagulho? BTX. BitoX. Digita aí pra mim essa porra aí. Não adianta. BTX. BTX. Posso ouvir essa porra aí e não... Não, é... BitoX. Assim. Esse aí. É um anime isso assim. Aí? Assim. Isso. Nunca vi essa porra. Não, mas em Japão... Em japonês tem que falar BitoX. Ah, sim, mas é do Toriyama também, né? É, cara, então é a cópia do Cavaleiros. Mas passou, né? Passou isso? Passou. Eu não assisti, cara, não é possível. Eu também não. Era 13 episódios, se eu não me engano, era 13 episódios, cara. Na época devia estar fazendo sexo. Com ele mesmo. Com ele mesmo. Fazendo justiça com as próprias mãos. Não, mas dependendo do ano que passou essa porra aí, eu... Caraca, era o Sei ali, cara. O Sei montado no Pegasus. Pegasus de metal, cara. Agora ele descobre que existem outras obras, ó. Que viagem, né? Não, cara, não tem outras obras, não, cara. Tem Cavaleiro do Zodíaco com outros nomes. Tem Cavaleiro do Zodíaco. É aquele de boxe também, não tem um de boxe que é igual aos Cavaleiros do Zodíaco também? É. Não, cara, ele só sabe fazer ceia, cara. É mesmo, tudo é um feia. Caralho. Não, mas nesse BTX aí, tem um que parece o Shiryu, tem outro que, porra, cara, é os Cavaleiros do Zodíaco. É, isso mesmo. É, cara, é Cavaleiros modernos. E o Wiki quebrou ele de novo, cara. Cara, vou parar pra assistir essa porra aí. A mania que é fazer o Seiya bundão e o Wiki sinistro também é dele, é só. Caraca, isso. Olha só, eu vou mandar uma coisa pra vocês, uma imagem aqui do Wikipedia. E aí vocês... Vê se vocês conseguem pegar a referência da imagem que tá aí. Show de bola, hein? Ó. Então, um Cavaleiro Zodíaco. Pegou a referência? O Deus do pegou. Empire of the Machine. Ah, tá. Porra, eu tava olhando a pose dele de... O Império das Máquinas. Machine, gostei. Legal. Porra, tu falou Machine, eu lembrei do... Do WMC Masters, que passava na manchete, não era na manchete? Sim, uh-huh. WMC. É, o Machine era aquele capoeirista, né? Cara, não sei. Eu sei que esse Machine participou do primeiro filme do Mortal Kombat. Sim, era o capoeirista, exatamente. Eu sei que na introdução desse programa eu ficava igual um doido chutando o ar, velho. Não tinha, não tem um que... Que entrem não os tem um ninjas. Personagem que fazia um... era o Liu Kang do jogo do Mortal Kombat, ele era... Oh, isso dava na manchete, né, gente? Aí, a gente tá falando manchete, né? No meio da, no meio da rua a gente ficava brincando, ó, vamos brincar de WMC Master e saia um porradeiro. Sim, isso dava na manchete, né? Ou isso. Era na Band? Não, na manchete. Na manchete. Antes manchete. De Cavaleiros. Olha só. E isso aí não tinha final, acho que foi cancelado antes. Eu lembro que não tinha final, não. Ah, mas que final? Que final? Não, era, não contava história nem nada, era só a luta. Tinha, cara. Eu lembro. Tinha história? Tinha do bagulho do. Tipo torneio galáctico, tá ligado? Dos cavaleiros, assim. Tava rolando. Tava rolando torneio. Aí ia passando as lutas dos caras e tudo. Aí tinha o placar que eles estavam conseguindo e coisa e tal. Eles ganhavam um cinturão cheio de medalha. E quanto mais medalha você ganhava, você chegava num ponto que você ganhava... É, o dragão lá de ouro. Aí tinha o cara lá, que era o detentor do título. Toda vez que tu passava que pelas provas... No trono. Isso, passava pelas provas, tinha que lutar com o último campeão do outro programa, né? Uhum. Isso, é, isso aí. Bem legal. Que entrem os ninjas. É massa, velho, era massa. Rede Manchete, você em primeiro lugar. Gente, uma coisa que a Manchete fez por nós também, que ficou assim, ficou muito marcado, é que a Manchete transmitiu os títulos do Guga, cara. É, na época ninguém conhecia tênis, cara, ninguém falava de tênis nem nada. Aí a Manchete descobriu o Guga e aí a gente via os jogos do Guga pela Manchete, olha aí. Eu acho que só o terceiro título lá em Roland Garros que a Globo transmitiu, porque os outros eu acho que foi tudo só na Manchete. É, eu lembro da Manchete, do primeiro eu lembro da Manchete. Eu só lembro dos caras fazendo barulho dentro da quadra. Eu só me lembro do joguinho do Dreamcast lá do Virtual Tennis, lá que eu acho que era do PlayStation, que o cara dizia assim, come on, Gustavo! Nossa. Yeah! Yeah. E aí o juiz, silence please, thank you. Ai, cara, era muito legal. E Guga campeão de Roland Garros. Gente, outra coisa que a Manchete fazia na época, ela passava carnaval, cara. Quem é que imagina o carnaval fora da Globo hoje em dia? Também. Daí o carnaval, cara. Carnaval na Manchete passava os bailão, né? Os bailes do Rio de Janeiro. aquele gala gay, passava esses troços meio proibidos aí na TV. era tenso. Tinha um programa na Manchete que eu morria de medo, tá? Então, do Acredite Se Quiser, você é louco, mano. Acredite Se Quiser. Tinha uns troços bizarros também, cara. Caraca, mas... meu pai falava, vou assistir, acredito que quiser, eu saia vazado, doido. Não, cara, mas o Acredito Se Quiser era menos assustador que o Carnaval na Manchete, cara. Mais frouxo. Ô, frouxo. Carnaval na Manchete passava umas coisas bizarras, cara. Eu lembro. Ah, mas hoje em dia os caras estão mostrando Toba na TV. Não viu isso? Não sei, cara. Tão mostrando? Vocês não viram? Não, eu não vejo TV, cara. Você não viu a gente falando que a gente não vê TV? Isso não bombou na rede social. Claro que sim, cara. É que tu é filtrado, né? É, tá filtrado pra você, Edu, acho, então. Edu. É. Segue aí. Bloqueio. Tá aí. Famosa... Nossa, é pé no peito o título, hein? Ah, esse vídeo já foi retirado, já, cara. Deixa eu ver. Ah, aqui, não. Aqui. Aqui o cara fala na toro, mostra o cu. É, então? Que pariu, viu? Deixa eu ver aqui. Aí, abriu. Caraca, aqui chega tá assobiando o negócio, mano. Que isso, cara? Tá de sacanagem. Viu? É isso aí, o carnaval de hoje em dia. O pessoal mostra tranquilo. Os caras fizeram isso ao vivo? Oi, ao vivo. Oi, Spider. Era só você chegar e encaixar, tem pim, já aí. Puta que pariu, cara, mas deixa eu... Mas não mostram... Mas quem que é não também, mostram, né, uma... cara? Quem que é a pessoa? Quem que é... A Geise Arruda, fi. A rainha do vergonha pública. Ah, a pseudo-celebridade que ficou famosa porque foi com um micro vestido pra faculdade. Mano do céu. Cara, impressionante, cara. Esse Team Blue, hein, Team Blue? Você só fica pegando a raspa do tacho mesmo, hein? É, ficou falando mal da Manchete, olha aí, ó. Submundo, né, cara? Submundo mesmo. Que massa, cara. Isso é alegria, cara. Isso é alegria. TV ao vivo é alegria sempre. Ai, ai, ai. Só uma correção antes que a gente vá pro final aí. A modelo que mostrou o Fiofó lá não é a Geise Arruda, não, viu? Não. Vai pro inferno, seu julgador. É uma... Não, é. O vídeo tá falando que a Geise Arruda. Então, ali, ó. Ela. Mas depois... Não sei o que para a Geise Arruda. Tem... Tá ali, ó. Mas tem era um... ela que tava apresentando, não? Não. Quem mostra o Fiofó parece que é uma tal de Ju Insen. Ju Aysen ou Ju Insen. Que é ela. Que é ela que sim. Que mostra o Fiofó, entendeu? Aí, é. Olha só, gostou, é mesmo. O Edu já tem com esses pré-julgamentos das pessoas, né, cara? Ah, a fulana lá é assim. É óbvio que a fulana iria mostrar o furico na TV. Na, e ele algum... tava soprando aí, isso. Não, eu já tava dizendo que não me surpreendeu porque era ela. É, mas a chamada e o jeito que escreveram era isso mesmo. Porque... Parece que é uma mulher apresentando a outra. E a Geise Arruda nem tá ali, entendeu? Quem tá é a tal da Ju Insen. Então eles confundiram na chamada mesmo. A Rede TV confundiu na chamada. E aí ficou como sendo ela. Tanto que nem mostra a cara dela direito, se você for ver. Ela é repórter, cara. A Geise foi repórter. Isso, exatamente. E daí ficou confundido. Mas saiu um esclarecimento depois que foi a tal da Ju Insen. Então não foi a Geise Arruda, não. Viu? Viu? Caraca. Aí. Rede Manchete, você em primeiro lugar. E assim eu acho que a gente termina falando do Fiofó da Geise Arruda, que não é dela. Meu Deus. Ah, é pra mostrar mais ou menos a que ponto chegou a Manchete, ainda né? Vou acentuar chegou, ainda no bom. Assoprante ainda. Oh, uma coisa que a gente esqueceu de falar, que tinha a revista Manchete também, né? Que era derivada... É, foi primeiro, né? Tudo bem que a revista, a gente tá falando da Rede Manchete TV. Não, mas faz parte, né? Mas veio primeiro, né? A TV Manchete, a revista Manchete vendia... Se tu for num dentista, banca, né? alguma então, coisa, hoje ainda tem revista Manchete pra você ler na sala de espera. Caraca! Com certeza deve ter. Nesses barbeiros de vila, assim, deve ter, entendeu? Ô, louco! Não, inclusive, a revista da Manchete foi uma das que fez a cobertura mais completa da morte dos Mamonas. É, então... Na época eu lembro que minha mãe comprou a revista, era tipo um almanacão, tá ligado? Um negócio grossaço, assim. Aí falava da carreira, entrevista, não sei o quê, do acidente. Aí tinha negócio lá, foto do laudo, foto de negócio da perícia, não sei o quê. Minha mãe guardava o negócio igual relíquia. Sabe? É, então. Ela era mais fã do que a gente. Então, Edu, indica uma Chinecast pra tua mãe aí já, então, ó. A Copa de 94 não foi transmitida, não? Na Rede Manchete? Ah, eu não sei, cara. Assisti na Globo, então. Todo mundo lembrar de outro, acho que na Globo. É, por causa do Tetra, né? É, com certeza. E, bom, então vamos aqui dar o adeus da a Rede Manchete, que foi lá nos meados de 99, né, gente? Já ela tava, acho que desde 97, já capenga das pernas. Alguém acompanhou, tipo, o fechamento e a abertura da Rede TV ou não? Assim, quando... RedeTV, como assim? Claro que, porque logo depois que a Manchete encerrou, entrou a RedeTV. Alguém tava sim, assistindo. Sim, no primeiro aí, dia. Né? Aqui foi Record. Cara, é, aqui foi RedeTV também. Saiu uma boataria que o Cavaleiro do Zodíaco ia continuar. Caraca, eu fiquei assistindo aquela merda daquela RedeTV. O dia sim, todo. O dia todo esperando passar e não passou. Passou, mano. Porra, não passou. E o maluco falou pra... Depois ele falou assim, não, você não viu no horário errado. Começou 6 horas da manhã. Fui eu acordar 6 horas da manhã pra assistir. Não tinha nada, mano. O maluco mentiroso, safado. Deixa só... Foi só esse adendo caraca, que sentiu olha, safado. Decepção total, porque o primeiro dia da Rede TV eu estava vendo a Manchete, que eu queria ver os tokusatsu e os desenhos e tal, enfim, não tinha nada. Uhum. Simplesmente do nada começou a Rede TV e eu, bom, vou ficar olhando, daqui a pouco passa. Né? E foi nada, e no outro dia a mesma coisa, até que... E foi, né? Uhum. Aí se acabou. Aí é isso, né? Aí a gente teve que ficar se acomodar com isso aí, né? Porra, mas eu... Sim, não teve o que fazer, procurar outras coisas pra fazer. E, inclusive... Foi a única coisa foi mudar pro SBT, né, cara? Pra assistir Dragon Ball. Não, mas na época eu já assistia SBT, que as coisas davam em horários distintos. Nunca uma coisa atropelava a outra. Parecia assim, até que era combinado, sim, né, cara? Como é que pode? É, valeu. Mas eu vi recentemente umas imagens aí na internet que na época eu não vi. Tinha alguns programas que passavam, não sei se era novela, o que é que tava dando. E aí, do nada, os caras já estavam... A Rede Manchete já tava bem fodida das pernas já. E aí, do nada, os caras foram lá, interromperam a programação, invadiram o estúdio lá e botaram na frente de uma câmera um papel assim, estamos passando fome, não recebemos há 3 meses os funcionários da, sério? Da Manchete. Caraca, não lembro disso. Sério, não, se procurar mano. Na internet, caraca, tem essas imagens aí. Caralho. Caraca, eu fiquei... Porra... Caraca, te ri, mas imagina, né, cara? Pensa, né? Não é à toa que, tá que foi pro espaço, né, cara? Porra, uma emissora que parecia que ia tão bem, no fim, infelizmente, foi-se. E com isso, também a gente termina aqui o nosso episódio sobre a Rede Manchete. Espero que vocês tenham curtido. E agora vamos às despedidas e às considerações finais. Eduardo! Cara, TV Manchete é aquela emissora que vai deixar saudades nos nossos corações pra sempre. É um canal que infelizmente não vai voltar. Mesmo se voltar, a nossa nostalgia que vai falar mais alto se a gente ver as coisas de antigamente, como era antigamente, não vai ser tão bom hoje como era. Mas fica aí guardado na memória as boas lembranças, os bons programas e a saudade do canal. Flávio! Eita, peraí, Flávio, acalma aí que os ninjas cortadores de cebola invadiram a casa do Edu. Vai. Não, e lembrar... até muita nostalgia, cara, lembrar da Rede Manchete, que pra mim, acho que no início da minha infância, eu acho que era só isso que eu assistia, porque era o que eu mais gostava tava ali, entendeu? E acho que no começo... Eu só tinha, eu acho, pelo que eu me lembro, só tinha uma televisão, então tinha que disputar o horário. Então a Rede Manchete fez parte durante muitos anos da minha infância e relembrar foi muito bom e fica a saudade. Certo. Spider! Ah, foi massa relembrar aí. Acho que falamos bastante coisa legal aí. Esse programa tá bem variado para todos os públicos mesmo. Então é isso aí. Foi massa, abraço e falou. Falou, Nilson. Cara, tudo um dia chega ao fim, né? Inclusive, uma das melhores emissoras que passaram no nosso país aí. Mas não sei o que aconteceu dela ter falido, mas foi bom enquanto durou, né, cara? Animes, novelas, tokusatsu, foi só coisa boa. Deixou aí... que resta só a nostalgia de nós estamos lembrando aqui agora. Sim, né? Sim. Falou, tchau pra vocês aí. Certo. Gente, com certeza nós esquecemos muitas, muitas coisas. Inclusive, eu acabei de lembrar de uma que foi o Polishop, né? Quem que não ficava assistindo aquela porra o dia todo vendo a faca 15 2000? 011, 14, 06. Pô! Até o cachorro lembrou aí. Até o cachorro lembrou. Não, o pior é que aquela faca lá é mais afiada do que uma espada ninja. Você é louco? Ela com a espada olímpica, eu acho que ela corta a espada olímpica em dois. Então tá, deixem aí nos comentários o que vocês acharam das coisas que a gente falou, se vocês lembram de mais alguma coisa que passava na Rede Manchete. Deixem, não esqueçam de mandar dicas e sugestões de pautas, já que a gente nunca fala, resolvi falar. Vocês podem sim mandar sugestões de pautas, dicas de temas, enfim, né? E fiquem aí agora com os off-topics. E eu gostaria de perguntar pro Edu. Edu, será, Edu? Será que vai ter leitura de e-mails e comentários? Porque off-topics nem adianta perguntar pro Spider se vai ter, porque sempre tem. Agora, e-mails? Né, cara? Que venham as muralhinhas. Tchau, pessoal! Até a próxima viagem no tempo! Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Saudações, machineiros e machineiras do meu cocorô. Eu sou Eduardo Filhote e sejam muito bem-vindos à penúltima leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast. E pela penúltima vez me acompanhando, o querido Tim Blue. Fala aí, Tim Blue. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue. E aí, Edu, como é que tá? E aí, Tim Blue? Tô quase bom. Podia estar melhor, mas... Tamo aí. Cara, e olha só que coisa interessante. Como estamos chegando aqui, né, na tão anunciada reta final da nossa leitura de e-mails e comentários, nós recebemos mais e-mails que o de costume. Estranho, né, cara? Né, a gente tá acostumado a receber nenhum ou um. Pois é. Recebemos aí alguns e-mails a mais. Tá saltando gente do mato. Né, cara? Tanto é que apareceu até um ouvinte que nunca tinha mandado um e-mail pra nós, que é o Wicked, que é o nick dele aqui, eu acredito. Não sei se alguém chamaria Wicked, né? Eu nunca imaginei que alguém se chamaria Filhote. Não, não, mas é nick, né, velho? Ah, é? Não é teu nome de verdade? Não é meu nome de verdade. Eu falava que era teu nome de verdade. Não, não é, cara. É nome artístico. Ah, ok. E o Wicked diz aqui o seguinte no e-mail que ele manda pra nós. É um e-mail aqui de forma geral, né? Ele não responde diretamente a um episódio. Ele diz o seguinte: olá, galera da velha máquina. Após muitos pedidos de e-mail, muitos mesmo, hein? Fiquei sensibilizado e resolvi escrever pra vocês. Estou brincando. Já faz um tempo que venho pensando em mandar um alô pra vocês. Na verdade, queria ter mandado para o episódio 100, mas não foi possível. Então, descobri o Machine... Aí ele continua, né? Então, descobri o MachineCast há aproximadamente um ano. Gosto de podcasts desde 2011 e, como um bom amante de Chaves Chapolin, um dia resolvi fazer uma busca no meu aplicativo de podcasts e escutar tudo relacionado ao tema. Assim, achei o episódio MachineCast 32, Chaves, El Chavo de Luxo, que teve a participação aí do Caio Ucho lá do Los Chicos. E, desde então, comecei a escutar outros episódios e não parei mais. Nesse período, me diverti e identifiquei com muitos dos episódios, bem como passei a sentir falta de alguns membros que saíram. Enquanto que de outros não sinto a menor falta. Eita, olha aí, pô. Olha aí. Ai, a treta plantada. E agora? Agora a treta vai ser nos bastidores, nós tentarmos de alguma maneira descobrir de quem ele não sente falta. Não é, cara? Quem será? E desde que ponto, né, também, né? Porque foram várias, né? Foram vários, justamente, né, cara? Do beta até o 104, muita coisa aconteceu, né, cara? Ah, sim, ok. Sim. Né? Ele continua aqui, ó. Confesso que fiquei chateado quando anunciaram um hiato e um possível término. Já estava acostumado a acompanhar o bate-papo de vocês. Sei que é complicado não ter um feedback. Tenho um blog, que ele deixou o endereço aqui, que é o codificandoideias.blogspot.com.br. Mas isso tu falaria caso a gente fizesse jabá, né? Exatamente, como a gente não faz jabá, eu não vou ler o blog dele aqui, o Codificando Ideias. Isso. Vai ficar pra próxima. Não leia o Codificando Ideias, exatamente. É, ele continua aqui, ó. E já sofri bastante com isso, mas espero que continuem produzindo conteúdo. Afinal, é um dos podcasts que mais gosto de escutar. Desejo sucesso a todos vocês. Quem sabe não retorno em breve. Falando um pouco mais da minha experiência com a velha máquina. PS, podem jogar na cara do Ucho que conheci o Los Ticos através de vocês. Olha aí! Toma. Chupa. Na tua cara, Ucho! Forte abraço, Wicked. Cara, muito obrigado aí, um forte abraço pra você. Ficamos satisfeitos de saber que você considera o nosso podcast um dos que você mais gosta. Isso motiva a gente a fazer mais ainda conteúdo. Não vou dizer que não vai acabar, porque o Team Blue é meio de veneta, não sei. Mas estamos aí, o fluxo temporal teoricamente é infinito. Então, possibilidade de durar eternamente tem. Cara, possibilidade de acabar existe a cada minuto, assim como a possibilidade de continuar está dominando no momento. Exatamente, cara. As coisas são assim. Vai saber qual paradoxo pode acontecer na próxima viagem. Exato, é. Você vai ler algum não, né? Não. E, cara... Muita letra. Ah, tá. Temos outro aqui, Team Blue, sobre o episódio, vamos ler um mais antigo aqui, sobre o episódio 99 de computadores, que foi mandado aí pelo Thiago Ramos Melo. Olha, o cara manda sempre e-mails pra nós, tinha parado um tempinho, mas voltou. Ele diz o seguinte... Ele tava muito ocupado no boteco. Né, cara, virou um botequeiro de fliperama, não virou um fliperama. Véio, de... Virou botequeiro. Não, é, isso aí. Ele diz o seguinte: salve, machineiros, arrumando o computador com monitor de tubo, mouse de bolinha e teclado branco com aparência de bege pra falar da época em que a internet e a informática era tudo mato. Era tudo mato mesmo. Saca? Me lembro que só usava computador na escola e era um PC bem fraco, mas pelo menos fazia algumas coisas como mexer no Word, fazer belas capas no PowerPoint e perder o resto do tempo jogando SimCity. Sem contar que o sistema operacional era o Windows 96. Hein? Hein? Como? Eu acho que era 95. Ele tá trolando. Sabe, provável, né? Só pode. Depois disso tudo, mas fui a pro... Mas a trollagem é 97, viu? 96 eu nunca ouvi falar, mas 97 tinha até... Tinha até aqueles fake, aquelas imagens fake. Ah, pode crer. Depois disso, fui pro 98 em um curso, que na época estava na mudança para o 2000. E assina de que eu só vejo as coisas no último momento e me atacando no surpreendente momento de digitação em que atualmente nem uso todos os dedos para teclar. Só tive meu primeiro computador em 2009. Com o dinheiro suado das férias, comprei um AIO, All in One. Tudo num componente só, PC, monitor e kit multimídia. Ah, cara, eu já vi umas fotinhas desses negócios, é tipo uma... É tipo uma TV, né, cara? Com o teclado colado nela ali, assim. Ah, sim, sim. Uhum. Apesar da configuração fraca, foi a maior alegria e sair da dependência das lan houses que sugava meu dinheiro em horas jogando CS e entrando no bate-papo da UOL e MSN. Sem contar as comunidades do Orkut. Oh, nossa, pior que a internet era isso mesmo, né, velho? Então, eu me considero aquele super velho, nostálgico e coisa e tal, gamer de locador, fliperama raiz, mas lan house eu nunca fui. Lan House, eu cheguei a jogar uns Warcraft 3. Eu entrei uma vez, eu já entrei em várias Lan House, obviamente, né? Mas eu fui uma vez na Lan House porque eu precisava imprimir um documento que tava no meu e-mail. E aí eu paguei alguns centavos ali só pra abrir o e-mail e imprimir o que eu precisava. Fora isso, pra jogar mesmo, nunca. Eu jogava em Olha casa. Isso. Na época de Lan House eu já tinha computadora, eu acho. Né? Depois disso, só atualização e precisando agora de aposentar meu PC Zord e procurar algo mais potente pra mexer nessas coisinhas em HD 3000 por 1000 temers. Por hora é isso. Foi um momento bom e claro pra nós foi o começo dessa longa e futura jornada pelo melhoramento das máquinas. Confesso que quase dormi com a brisa informática do Edu falando da evolução do computador. Olha, rapaz, Thiago! Até a próxima e vida longa aos componentes da Clone. Quem nunca usa um produto dele? A Lan House não é raiz. Caraca. O que é Clone? Eu não sei, não tô ligado. Clone foi uma marca de periféricos de computador que foi muito famosa na época das Lan Houses aí, coisa e tal. Que era tipo a marca boa de preço acessível, digamos assim. Então você via muito. E tinha de tudo, cara: teclado, disquete, mouse, DVD, CD. Olha só. Caixinha de som. Tinha de tudo que você pensasse lá. Legal. Então, galera, temos aqui um e-mail do cast 103, lá, os filminhos de comédia. E a gente recebeu um e-mail do Roberto Monteiro de Castro Filho. Saúde nesse nome aí. Eu não posso falar muito não, que o meu também é grande assim. Ele diz aqui o seguinte. E aí, machineiros? Vamos aproveitar essas últimas leituras de e-mails, não é mesmo? Realmente, os melhores filmes de comédia já passaram. Mesmo assim, ainda tem bastante coisa que eu consigo dar umas boas risadas. Pode ser bobo, mas eu gosto. Alguns dos filmes que mais me lembro dos anos 90 são, além de claro, O Máscara, Ace Ventura, Jamaica Abaixo de Zero, Professor Aloprado, Riquinho e olha, por aí vai. Não vou estragar uma futura pauta. Pois é, cara, que você... Já queimou muito aí, ó. Ele adora queimar a pauta. Né? Queimar a minha fãs... bunda. Olha a proposta indecorosa. E diz que espera uma resposta de Monteiro. Olha só. Roberto aí. Para os fãs de Jim Carrey, tem um programa na Netflix, Comedians in Cars, Getting Coffee, onde Jerry Seinfeld entrevista outros comediantes em carros pegando café. E em um dos episódios, acho que o primeiro disponível na Netflix, é com o Mestre Carrey. Vale a pena conferir. Falows, até a próxima viagem. Valeu, meu caro. Muito obrigado aí pelo seu feedback. Bom saber dos seus gostos pra filminhos aí, porque quem sabe não tem uma parte 2 aí pra vir no futuro do passado. Caraca, passado. Eu jurei que tu ia falar, quem sabe não te chamo pra gravar um episódio aí. Aposto que ele pensou a mesma coisa, olha aí, que decepção. Roberto agora está no cantinho lá, em posição fetal. Mas não por isso, velho, é porque o convite quem faz é o Team Blue, né? Eu posso encaixar seu gostinho aí na pauta. Eita. E ele vai lá e te escala pra gravação. E Team Blue, olha só, cara, o Wicked mandou mais um e-mail pra nós. Eita, esse aí gostou mesmo de mandar e-mail. Fez uma dobradinha, mandou agora sobre o cast 103 também. E ele diz o seguinte. Olá, galera da Velha Máquina. Esse é meu segundo e-mail, mandei o primeiro na semana passada, mas nem sei se vai ser lido. Cara, se você mandou o seu e-mail dentro do prazo, ele será lido. Como está sendo lido agora? O caso de você ter mandado e-mail na semana passada, provavelmente você mandou e-mail depois da terça-feira. Logo, a gente já tinha gravado a leitura de e-mails que iria pro ar naquela semana. Por isso ficou para essa leitura de e-mails agora. Tranquilo, mas tá aí, tá sendo lido. Foi lido anterior, tá sendo lido esse. Pode ficar sossegado. Ele continua aqui, ó. Acabo de escutar o episódio Machine Cast 103, filmes de comédia, e descobri que vão parar de ler os e-mails. Logo agora que estava gostando de escrever... Risos. É, cara... Pois é, dá tempo de você mandar e-mail pra mais uma leitura de e-mails. O próximo cast ainda vai ter leitura de e-mails. Esse é só a penúltima. Então, aproveita aí, faz maratona, já manda todos os e-mails que você quer de uma vez, pra gente poder ler lá na nossa última leitura. Ele continua aqui. É isso mesmo. Como disse no e-mail anterior, escuto muitos podcasts, sendo esse um dos que mais gosto. Estou passando por um momento complicado e muitas vezes escutar vocês torna as coisas mais alegres. Espero que não desanimem e terminem o podcast. Não tenho dúvidas de que seja trabalhoso organizar tudo. Pauta, participantes, edição, papapá. Mas imagino que tenham outras pessoas que também curtem o trabalho de vocês. Forte abraço, Wicked. Cara... Muito obrigado aí pelo seu carinho novamente. Imagino que o Team Blue e o resto da equipe toda ficamos muito felizes de saber que naqueles momentos em que você tá um pouco mal, a gente proporciona para você essa chance de você dar umas risadas e dar uma melhorada no seu astral. Se funcionou com você, para nós já é um ganho sensacional, né, Team Blue? Até já respondi pra ele, né? Por e-mail mesmo. É, então, gente, espalhando alegria, isso é bacana pra nós. Você ter falado isso no seu feedback pra nós é algo que significa muito pra gente, que é um indício de que a gente tá indo no caminho certo, de alguma forma. Alguma coisa certa aí a gente fez pelo caminho, porque funcionou. Então, é isso aí, cara. Manda mais e-mails pra nós, que ainda dá tempo de você mandar pra próxima leitura de e-mails, hein? Então, você tem 102 casts que você não mandou e-mails aí ainda. 103, porque tá saindo mais um nessa leitura aí agora, né? Então, 103 casts aí que você não comentou ainda pra você mandar seus e-mails, cara. Corta tempo. E pra deixar claro pros ouvintes, as leituras de e-mail vão parar... Mas não é nada definitivo. Mas, de repente, um dia volta, quem sabe? Tudo, assim como ela sempre teve, uma hora ela pode acabar, como vai ser, e pode voltar também. E não quer dizer que a gente não vai responder os e-mails. Todos os e-mails serão lidos e respondidos. Serão encaminhados para toda a equipe responde, cada um responde da sua maneira, no seu tempo, enfim. E... sei lá, vai que um dia a gente resolve voltar com a leitura de e-mail, ou separado, como já foi também, ou de novo no cast. Só o futuro dirá, mas por enquanto ela vai dar essa parada aí. É isso aí, galera. Então, mesmo que você não ouça o seu e-mail sendo lido aqui, não deixe de mandar pra nós assim mesmo. Você pode mandar lá pro contato@machinecast.com.br. Você pode deixar o seu comentário lá no site machinecast.com.br, ou você pode participar com a gente no Facebook ou lá no Twitter, ou então se juntar a nós no grupinho do Telegram, que tem os links aí na descrição. E vou aproveitar para convidar vocês também para conhecer o meu podcast lá solo, que é o Pode Brisar, que você pode encontrar lá no site machinecast.com.br/podebrisar. E se você gostar e você quiser trocar uma ideia comigo e tudo, você pode pegar o link do nosso grupinho do Telegram, que também tem um grupinho lá do Pode Brisar, ou você pode mandar um e-mail para mim. É só você mandar para o brisador@machinecast.com.br. Vai ser lido com muito carinho, todo amor do mundo, vai ser respondido. E, infelizmente, como Pode Brisar é um cast de pílulazinho de 5 minutos, não tem como fazer leitura de e-mails e comentários. Mas, saiba que será lido com todo carinho, sim, e pode render aí uma brisa, quem sabe. Ah, pois né? É, tem essa, né? Ah. Justamente. Ah. Se você acompanha lá o Pode Brisar, vai saber que eu, sempre que alguém me manda alguma ideia de brisa, eu faço a brisa e referencio quem deu a ideia. E eu digo então... mais, eu acho que sem as dicas não teria Pode Brisar, hein? Exatamente. olha, eu senti essa alfinetada. Vou aproveitar o momento jabá do Edu, vou deixar dito pra você. Seguinte, pessoal, o canal do MachineCast no YouTube está ativo e bombando já há algumas semanas, não é, Edu? É isso aí, cara. Inclusive, já teve gameplay nosso lá, né, Team Blue? Sim, fazendo a gente tá tendo gameplay. A gente tá tendo gameplay praticamente toda semana, todos os dias. Mas agora eu quero tentar oficializar aí vídeos para terça, quarta e quinta-feira. Olha só, conteúdo a semana toda. Machine na segunda, vídeos no canal do Machine Cast terça, quarta e quinta. E na sexta pode brisar, olha só. Olha só, é semana recheada de Machine pra vocês aí, ó. Então, aproveitem, façam parte lá, já que estamos crescendo aos pouquinhos, né, Team Blue? É isso fermento, aí. O fermento é fraco, mas tá crescendo. Bora lá, então tá. Abraço, gente. Então é isso aí, galerinha. Muito obrigado. Um beijinho no coração de todos vocês e nos vemos na próxima viagem do tempo. Valeu. Tchau. Off Topic. Boa noite, Spider. Boa noite. Spider. Ô, Spider, já tomou o leite quente, já? Eu não tomei leite quente, cara. Eu tô esperando terminar o cast pra comer minha janta. Vai ser lista ou cada um vai, tipo, dar um... Não, nós vamos conversar abertamente sobre a manchete, relembrar as coisas. E aí eu vou chamando os assuntos. Aí a gente fala daquele assunto... Aham, e o que lembra, cara? Presta atenção aí, Nilson. A gente vai falar daquele assunto até quando for chamado outro assunto. Entendeu? Não vai a gente começar a falar das novelas, Nilson. Ah, eu assistia Cavaleiro! Ah! Não, novela boa era o Yu Yu Hakusho. Novela boa, momento legal da novela era o Shun na casa de Libra com o Yoga. Ui! Delícia, cara. Que delícia, cara. E aí, Spider, tu viu a repercussão que tá dando nos nossos vídeos lá, Spider? Da saga The King of Fighters? Não vi, cara. Não. Desculpa, eu tô sem celular tem mais ou menos um dia. Eu quebrei a tela, só recuperei hoje, agora há pouco. Eles falaram que você, você simplesmente pocou o Marcos. Que eu simplesmente o quê? Pocou ele em três. Aqui foi, ó, 3-1, perfect, 5-0, nossa! No seco sem KY, que foi... Vocês deveriam exaltar o meu profissionalismo em postar esses vídeos, porque nada foi suprimido nisso, né, Spider? É verdade, é verdade. Foi, olha o chororô, olha o chororô, isso aí já é chororô. Como chororô, cara? Tá tudo lá, eu podia simplesmente dizer pro Spider, Spider, perdi a gravação, não vai dar, não sei o que, não ficou bom. Na magia da edição foi botar 5-0 Team Blue, do nada. Não, isso não existiu. Podia, mas não, foi honesto o que aconteceu aí, foi honesto mesmo, mas eu falei que conforme fosse avançando ia piorando, entendeu? Então, tipo, vocês vão ver aí o próximo vídeo, hein? Não é tanto assim, não. Ainda tem 98 por vir ainda, hein? Acertamos 50% das previsões, né? Pois é, acertamos 50%, só que não foi eu e tu, foi eu e o Spider. É. Eu fiz um vídeo aí, Spider, nós jogando Super International Superstar Soccer e o Flávio com os dois times da Copa, da final, do terceiro e da final, né? Só que daí eu esqueci de trocar o arcade, ficou tu no lugar do Flávio. Do vídeo. Caralho. Que bosta. Eita. Ô, Spider, tu não tava na gravação semana passada, Spider, a senhora aí, a senhora Azevedo aí. Futura senhora Azevedo gravou com a gente, rapaz, deu um show. É mesmo? Que massa. Rapaz. Melhor do que Flávio. Não, mas 10 vezes melhor que o Flávio. É, pô, tô aí, falando. Aí, Flávio, você vai ficar na categoria sub-estagiário. Não. Né? Cara, capaz dela ser efetivada primeiro que eu. É possível, cara. Que triste isso, cara. O Flavinho ainda se ilude com a efetivação, cara. É triste essas pessoas que a gente fala na tora. Que não vai ser efetivado e a pessoa ainda fica cultivando esperanças. Esses empresários malvados aí que se aproveitaram da nova regra aí da reforma trabalhista, né? É. Tô tudo me explorando. E o pior é que bem pelo contrário, a gente sempre fala, não vai ser efetivado. E ele continua achando a efetivação. Ele continua pensando que vai ficar. O Edu chegou igual o Júnior Baiano, velho. Igual o maluco, nos dois pés, no meio da peito do... A minha carta de demissão já tá assinada na mesa do Edu, já. Que venham as muralhinhas. Eu só sei de uma coisa, a capa desse cast, o fiofó vai ser grande. Tem que ser family friendly, senão... Olha não só, vai porque não é nostalgia, né? Dá pra fazer mais ou menos o desenho do M da manchete, saca? O fiofó no meio ali, ó. Caraca, velho. Vocês são foda. Eu tô até pensando na capa aqui, mano. Na moral. Caraca, com um cu verde na capa. Mas por que tu acha... Por que tu acha que eu colocaria o cu da mulher na capa do cast, cara? Pode, nem nostálgico não é, cara. Não faz sentido. Ainda mais que foi na rede TV, não foi na manchete. Nada a ver. A questão não foi essa, a questão é a capa da zoeira. Tem a capa original e a capa da... Ah, sim, a capa alternativa pode ter, realmente. Tipo, sempre faz umas zoeiras assim, aí manda as capas, olha só como é que tá ficando e tudo. E depois que manda de verdade. E aí fala, opa, essa aqui capa errada. Deu um foco maneiro no cu do Hulk aí? Tá legal? Ai, ai, ai. Quem é que vai pedir um intervalo e depois vai voltar pra gravar uns vídeos comigo aí? Vai gravar os e-mails, não? Tem os e-mails. Eu vou, vocês sabem, né? Zarparei, infelizmente. Ô, Spider, tem que gravar o 98, Spider, não foge. Tem que gravar, cara, mas eu acho que agora só conseguiremos gravar talvez na terça-feira que vem, após a gravação do cast, hein? Porra! É, cara, porque eu tô ferrado amanhã, quinta, sexta, sábado, talvez domingo de noite, Domingo de noite tá, eu tenho que fazer quadrado. A preparação pra lançamento do cast, cara, aí fica ruim. Ah, entendi, cara. Então, é terça-feira, cara, teoricamente. Ou talvez segunda, bem de noite, talvez. O Team Blue vai me chamar pra jogar, porque pra compensar a surra que ele toma do Spider, ele vai lá e me dá uma surra. O Spider é safado, cara. O Spider é safado. Agora que é o 98, ele tá fugindo, cara. Ele sabe que no 98 ele vai levar um couro. Ele tá levando esse tempo aí pra treinar. É, Spider, não dá spoiler, Spider. Que porra é essa? Verdade, cara, foi mal. Desculpa aí. Bom, galera, eu vou zarpar porque eu já tô com a lombriga aqui moendo meu estômago já. Tchau, Spider. Falou, galera. Oi, Spider. Olha só, Spider. Se tu quiser dar um jeito na lombriga, faz o seguinte, cara, corta um salame no meio e faz que nem a mulher de verde ali, a Coca ali, que nem ela, e encosta... bem pertinho ali do orifício ali o salame, aí a lombriga sai pra comer o salame, cara. Você faz isso? Eu não tenho lombriga, cara. Isso é um costume do sul aí? Não, aqui a gente não tem lombriga. Caralho. Os pais moram bem no norte, né? É, pois eu ia dizer agora, se é um costume do sul, tu deveria saber, pô. É que o Tim Blue fica falando que o Rio Grande do Sul é outro país, que ele quer ser separatista do separatista, então deve ser um costume de lá, né, cara? Então, separa aí então com essa porra. Mas querer separar não é estar separado, cara. Querer separar não é estar separado, senão já está. Eu prefiro tomar vermífugo a fazer isso, entendeu? Tchau, galera. Falou. Tchau, pai. Valeu, pai. Alô! Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.